E essa eu dedico a todos os caminhoneiros do Brasil, especialmente a um amigo, Luca Nascimento. Tamo junto, TV! E essa é a história de um novo herói. Cabelos compridos a rolar ao vento. Pela estrada no seu caminhão, cravado no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho ir a Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas com tudo isso na estrada, saudade vai, vai, vai, saudade vem, vem, vem te buscar. Tem que respeitar, menino. Alisson Moura, recordações pra te fazer lembrar, fi. E essa é a história de um novo herói. Cabelos compridos a rolar ao vento. E pela estrada no seu caminhão, cravado no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho ir a Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas com tudo isso na estrada, saudade vai, vai, vai, saudade vem, vem, vem te buscar. Saudade vai, vai, vai, saudade vem, vem, vem te buscar.